Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, Sr. Aristides Gonçalves, e a técnica de serviço social, doutora Anabela Veloso. Vamos conversar das várias atividades desta instituição, utentes, funcionários, acordos e das necessidades que vão surgindo no dia-a-dia, algumas de forma envergonhada. Falaremos também das dificuldades de algumas IPs e da contração que a Segurança Social pretende fazer nas coparticipações. Analisaremos a violência que é exercida das formas mais variadas sobre os idosos, sendo considerado Portugal um dos 5 países da Europa que pior tratam os mais velhos, face a um estudo da ONU em que muitos idosos são tratados sem respeito, sem dignidade, sem caridade e como crianças. Dedicaremos uma boa parte deste programa ao serviço social, tendo em conta que 2012 foi o ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações. E Portugal é um dos países mais envelhecidos, com quase o triplo dos valores que a OCDE considera para que o país seja assim considerado. Conversaremos também de algumas doenças que eventualmente seriam retardadas se os nossos neurónios estivessem mais ativos. Por isso, uma das chaves do sucesso é manter intelectualmente ativas as pessoas. Por fim, analisaremos as palavras de Bento XVI ao visitar um lar, afirmando que o ideal é que as pessoas permanecessem na sua própria casa tanto quanto possível e que, na qualidade de uma cidade e de uma civilização, avalia-se pela forma como os idosos são tratados e pelo lugar que lhes é reservado na vida em comum. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para todos que nos escutam nesta quadra ainda festiva do Natal. Senhor Aristides, vou-lhe colocar a primeira questão. Então, vou-lhe pedir, portanto, que nos faça um breve historial da instituição. A instituição Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô foi criada em 1950. Mas, como o IPS passou a ser só como instituição particular de sociedade social, passou a ser só em 1990. Em 1990. 40 anos no deserto. Sr. Aristides, não é muito vulgar, não tenho nada contra isso, mas no nome tem propaganda. Porquê? Porquê? Porquê propaganda? Tem algum significado especial? Quando a instituição foi criada, não foi com os fins de se tornar IPS. Foi só para colaborar com a junta de freguesia em melhoramento e realmente na propaganda da Avô. A divulgação de Avô. Por isso a propaganda. Isso mesmo. E de facto eu creio que tem muito para divulgar. Pronto, passei pelo lar, num curto espaço, não visitei, mas pelo que vi, de facto, é maravilhoso. Dá gosto entrar ali no vosso lar, realmente, pronto, está airoso, está bonito, está espaçoso. Pela parte que vi, de facto, dá gosto. Por isso, há que fazer a propaganda. Há que fazer a propaganda. O Sr. Aristides já está há uns bons aninhos à frente da instituição. Eu entrei para dirigente da instituição quase assim que ela nasceu. Logo, passado pouco tempo, entrei para secretário da direção, mas como ela era antigamente, como a instituição era antigamente. Depois, fui eu que realmente tomei a iniciativa de a transformar numa IPS. Aí, portanto, em 1988-89. Nessa altura, o Sr. Aristides fazia já parte da junta de freguesia ou não? Fazia. Está bem, está bem. Porque eu digo isto porque há pouco referiu que ela foi criada mais, portanto, como um apoio, portanto, não era com esta finalidade e agora, portanto, surgiu-me esta curiosidade que não é feminina, mas é masculina. Eu fui a primeira vez presidente de junta em 1968. E continua. E continuo, mas está a acabar agora. Portanto, isso é um vício que se apanha, ou como é que é isso? Até certo ponto é, não é? Porque depois nós começamos um determinado serviço. E depois, é claro, gostamos de terminar. E gostar é demasiado da terra. É isso. Muito bem. Os restantes elementos dos corpos sociais, como é que é neste caso esta IPS? Aquilo é por eleições? É por eleição. Eleição feita de 4 em 4 anos. Costumam aparecer mais que uma lista? Não. Não. Pois, este é o mal geral. Mesmo as Assembleias Gerais, na maior parte das instituições, sejam elas solidariedade ou seja de outra atividade, pois de modo geral aparecem muito poucas pessoas, portanto isto são trabalhos que se fazem com gosto, que dão felicidade, mas pronto, que não são rentáveis, não são bons para a gente, são bons para a gente gastar algum. O problema está, se fossem remunerados se calhar havia mais candidatos. Sim, pois exatamente, sim. O senhor Aristides acha que ser presidente desta instituição é de facto uma coisa boa, não é? Portanto, é um bom investimento. É gratificante. É gratificante por vermos, pelo menos no nosso caso, e a doutora Anabela ainda melhor que eu, os acompanha, sabe? Que o que gostamos é ver que as pessoas que para aqui venham, para o lar, por exemplo, que se sintam felizes, que não fiquem. Sejam melhor tratadas do que se calhar seriam em casa, porque às vezes os familiares não têm verga para se dedicar a elas, não é? E assim vêm para aqui e aqui sabem que encontram sempre gente ao pé delas, a acompanhá-las, a tentar que elas passem o melhor possível. E isso não há dúvida nenhuma, que é muito gratificante. É muito gratificante. Pois é, isso é que nos dá felicidade. É isso mesmo. Sim. Senhor Aristides, os outros órgãos sociais, como é que é? Vocês têm os pluros divididos? Ou o presidente manda em tudo e os outros acompanham? Como é que é? Nós fazemos reuniões bastas vezes e com certeza para debater os problemas, para tratar todos os assuntos, não é? Inclusive para ver como é que andam sempre as finanças. Portanto, temos que, para todos, pelo menos uma reunião por mês é feita. Pois, mas, portanto, eu dizia no aspecto de pelouros, portanto, vocês também não têm esse grande problema, que tem aquilo com a Anabela. Pois está, isso é legal. Tem o Sr. Aristides, que é presidente, neste momento tem o secretário, tem o tesoureiro, que está responsável pelas contas, e nessas reuniões cada um tem a sua tarefa, não é? Pois. Embora se tentem conjugar as opiniões dos membros principais da direção, mas cada um assume as suas funções. Pois. Doutora Anabela, que valências é que tem aqui nesta instituição? Neste momento. Sim, e também se calhar, se possível, o número de utentes, não sei se é possível, são 70. Nós, a instituição começou em 1990 a funcionar sob a alvarada da Segurança Social e na altura começou com a valência de lar e centro e ATL, aliás, o lar porque haviam 5 idosas na comunidade que entretanto inspiravam alguns cuidados. E um ATL, porque a escola na altura tinha um número significativo de alunos. Nós chegámos a ter nesse ATL 36 crianças. Portanto, mais tarde, em 91, passou a ter também a valência de centro de apoio domiciliário, foram coincidentes no mesmo ano, e teve durante vários anos, em 2009 deixou de ter o ATL, isto porque a escola básica integrada da Ponte passou, absorveu a escola do primeiro ciclo que estava em Avô. No ano seguinte, também o jardim escola passou para a alçada da mesma escola, portanto, neste momento, caiu a valência da ATL e mantemos-nos com a valência de lar, centro de dia, apoio domiciliário. Fazem parte do lar atualmente 68 utentes, residentes. Do apoio domiciliário, neste momento, temos 23 pessoas a usufruírem do serviço nos seus domicílios. Disse quantas? 68 em lar. Em lar e no apoio? 23 em apoio domiciliário, uhum. E temos 11 em centro de dia. Pois, o centro de dia, pronto, acho que este é um problema geral por todos os locais, quando aparecem poucas pessoas interessadas. Sim, eu estou em querer, já é a minha opinião já há alguns anos, que os centros de dia terão-se, assim podemos dizer, os dias contados. Sim, sim. Até porque as necessidades dos idosos começam a ser extremas e já não se justifica porque eles próprios não têm autonomia para frequentar os centros de dia. Cada vez maior a limitação deles e é claro que a resposta de lar ou apoio domiciliário figura-se talvez como uma resposta mais global, uma resposta que seja mais completa, porque o centro de dia implica as pessoas estarem autónomas, conseguirem deslocar-se, e acho que é uma resposta muito aquém daquelas que são praticadas em apoio domiciliário e lar. Sim, sim, também tenho essa impressão. Tem a lista de espera ou sentem dificuldade em conseguir o número de atentos? Temos, por enquanto temos felizmente lista de espera e podemos chegar lá, não ter lista de utentes, porque os próximos anos afiguram-se como muito difíceis para as famílias e é claro que isto também colocará a hipótese das famílias começarem a ficar com os próprios idosos e quem sabe um dia os lares não terão listas tão extensas como têm atualmente, mas por enquanto temos ainda idosos em lista de espera, temos 22 neste momento. Pois, certamente se aperceberam do que a comunicação social vai dizendo, não sei se isto já chegou aqui, se não, há de facto casos em que as próprias famílias estão a tirar os utentes dos lares. Sim. Para isto ajudar também? Não, não. Olha, eu tenho uma opinião muito, muito própria acerca disso. Acho que é ótimo as nossas famílias cuidarem dos nossos idosos, mas tenho algumas dúvidas em algumas situações que são assumidas pelas próprias famílias. É um bocadinho uma postura ingrata, mas eu devo dizê-lo. Com certeza que há famílias que não têm as condições para poderem cuidar do idoso em algumas circunstâncias e com certeza que o farão por motivos económicos, que é legítimo, não é? São familiares. Mas é claro que um idoso com limitação que requer cuidados próprios, que se calhar muitas famílias que estão com insuficiência económica se calhar não têm para lhes dar, e isso entristece-me um bocadinho, porque se por um lado é um fator positivo as famílias absorverem o idoso neste momento, acredito que algumas o façam por uma questão económica e não por uma questão de afetos. Eu como consigo da mesma opinião, portanto, realmente é ótimo. E o mais possível em casa, não é? Claro. O mais possível em casa, e eles podem ser extremamente úteis, mesmo até para os netos e essa coisa toda. Claro. São, com certeza. Pois, agora, de facto, tirá-los para depois não terem condições, e é muito mau. E eu já tenho lido e já tenho ouvido que há casos em que, de facto, são depois degradantes. Temos que estar alerta, não é? Temos que estar com algum sentido nestas situações que... E claro, a preocupação em saber se eles estão a ser bem cuidados, porque a família pode ser uma família, mas é obrigada a cuidar bem de um idoso, não é? Sim, sim. Um idoso sim. É um ser humano e tem direitos. Pois, e muitas vezes isto não acontece. Eu tenho inclusive conhecimento, não de nenhum caso concreto, mas pelo que tenho ouvido, que há casos de pessoas que têm tirado os utentes e que depois nem sequer os levam para a sua própria casa. Que os levam outra vez para a casa que ele tinha, que se calhar não tem mínimo de condições. Claro. E isso, de facto, é desumano. Claro. Não me peças mais que aquilo que te dou. Não te posso dar o céu. Sabes bem demais o quanto me custou descobrir quem sou eu. Não esperes de mim saídas de ninguém. Não venho nos livros que lês. Eu sou mesmo assim, humano e pouco mais. Sou tudo o que vês. Oh, humano e pouco mais. Encantado. Oh, igual entre os iguais, entre o perdido e o achado. pois não, não sou quem tu quiseste. Mas é sempre assim. Perdeste o tempo que estiveste a inventar outro em mim. Ei, quem foi que te roubou o céu? Quem assombrou as tuas fantasias? Quem foi que rasgou esse véu e te fez descer, te obrigou a ver a luz do dia? Pouco mais, nenhum príncipe encantado. Oh, igual entre os iguais, entre o perdido e o achado. Estamos com o programa Conversas em Rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou em radiobonova.com, domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, Sr. Aristides Gonçalves, e a técnica de Serviço Social, Doutora Anabela Veloso. Estamos a conversar das várias atividades desta instituição, utentes, funcionários, acordos e das necessidades que vão surgindo no dia a dia, algumas de forma envergonhada. Falaremos também das dificuldades de algumas IPs e da contração que a Segurança Social pretende fazer nas comparticipações. Analisaremos a violência que é exercida das formas mais variadas sobre os idosos, sendo considerado Portugal um dos 5 países da Europa que pior tratam os mais velhos. Isto faça um estudo da ONU, em que muitos idosos são tratados sem respeito, sem dignidade, sem caridade e como crianças. Dedicaremos uma boa parte deste programa ao Serviço Social, tendo em conta que 2012 foi o ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações. E Portugal é um dos países mais envelhecidos, com quase o triplo dos valores que a OCDE considera para que o país assim seja considerado. Conversaremos também de algumas doenças que eventualmente seriam retardadas se os nossos neurónios estivessem mais ativos. Por isso, uma das chaves de sucesso é manter intelectualmente ativas as pessoas. Por fim, analisaremos as palavras de 26 ao visitar um lar, afirmando que o ideal é que as pessoas permanecessem na sua própria casa, tanto quanto possível, e que a qualidade de uma cidade e de uma civilização avalia-se pela forma como os idosos são tratados e pelo lugar que lhes é reservado na vida em comum. Então, vamos continuar esta nossa conversinha, que estávamos a ter, conversinha, como dizem os brasileiros, não é? Em relação aos utentes, eles pagam o mínimo que está estabelecido ou as famílias têm que contribuir com mais alguma coisa? Como é que é? É assim, o meu presidente está-me a fazer sinal, talvez porque eu respondo mais depressa, mas ele está aqui que partilha a mesma informação que eu vou dar. Nós temos 68 pessoas em lar, neste momento temos 54 pessoas em acordo. Portanto, quer dizer que nós temos uma parte da comunidade de lar residente que não está abrangida por esse acordo. É natural que nós tenhamos quem está com o acordo a pagar uma percentagem sobre a pensão, que neste momento temos várias pessoas que pagam entre 190 a 220 incidentes sobre as pensões, e temos aquela parte que não está coberta pelos acordos, que paga uma mensalidade que foi estipulada em reuniões de direção, qual se situa nos 700 euros sem acordo. Portanto, temos esta modalidade que está a ser praticada precisamente para as pessoas que não estão com a cobertura da Segurança Social. Que fica aquém do que a Segurança Social pretende, que são os 930 euros, pois, mas, fica, também, mas também não é possível. Mas nós não podemos estar exigindo. Eu penso que não é possível. O nosso meio é essencialmente rural. Eu temos pensões baixíssimas, temos famílias a ficar, estas gerações, os filhos dos nossos idosos, estão eles com problemáticas sociais enormes, com filhos desempregados e já estão a ajudar os filhos. Imagino o que é se tivessem que ajudar os pais também. Quer dizer, estamos como famílias completamente garrotadas. Nós, embora tenhamos a noção de que um idoso fica nesses valores que são estabelecidos, que é o valor mensal, o valor referencial por idoso, é correto os valores que a Segurança Social prevê, mas temos a noção clara de que se fossem praticados em meio urbano, se calhar era possível as cidades que as famílias se calhar terão outra qualidade de vida, outro fator económico não estará tão necessitado como neste meio rural. Nós temos famílias que estão com muitas dificuldades, até se calhar agradeceriam o valor das pensões que os pais estão a pagar nos lares, quanto mais exigirmos uma taxa de esforço que era chegar aos valores referenciais. Não é possível, não é. Temos que ter essa noção. E por vezes surge, não significa que seja aqui o caso, mas em algumas instituições vão surgindo casos em que por vezes não é possível nem eles comparticiparem praticamente com nada, a não ser os valores da Segurança Social. Portanto, isto, casos assim de pobreza. Nós temos vagas cativas que, felizmente, há uns anos para cá, a Segurança Social criou essa oportunidade para aquelas situações mais gritantes. São situações que são sinalizadas na sociedade ou nas comunidades próximas, que não terão qualquer forma de pagamento e pessoas que até nem sequer têm pensão, qualquer pensão. E há uns anos para cá, essa rubrica foi criada pela Segurança Social. Todos os novos equipamentos neste momento têm algumas vagas reservadas em que nós pômo-las ao critério da Segurança Social para encaminharem casos SOS que encontrem e não os podemos ocupar nós. Pronto, eu acho que é louvável, é necessário, porque realmente há situações que nós vamos encontrando que não têm qualquer forma de pagamento de uma vaga, e aí a Segurança Social cobra para que os idosos tenham as mesmas oportunidades que os pensionistas, de uma pensão normal e com famílias normais. Eu há pouco vinha a pensar que, pronto, muitos dos utentes aqui do lar, que eventualmente seriam aqui desta região, mas olhando à quantidade, não é? Uhum. 68, certamente que muitos não são daqui, pois não? São essencialmente daqui, embora nós tenhamos uma percentagem muito elevada de pessoas aqui desta zona de Arganil, comunidades muito próximas, Pomar, Sagroal, Souto da Ruiva, Foz da Moura, são comunidades que têm uma grande referência, identificam-se muito com o avô. Isto por causa de que é do Partido Médico. Na altura eles partilhavam o mesmo médico de família. Embora pertençam ao Conselho de Arganil, a proximidade é muito maior desta comunidade de avô, e então quando pensam na altura de entrada em lar, as famílias pensam mais rapidamente no lar de avô do que propriamente num lar de Arganil, de Coja, de Folques, porque eu acho que o afastamento foi muito notório durante muitos anos destas comunidades do seu concelho. Portanto, eles encontram muito mais referências aqui nesta comunidade de avô, porque era aqui que eles vinham à feira, era aqui que eles vinham ao médico, era aqui que as pessoas são famílias quase, são comuns, avô, Pomares, Agroal, temos famílias enormes que ainda hoje fazem parte destas comunidades. Portanto, há uma grande proximidade. E uma grande percentagem de idosos é realmente destas zonas aqui desta serra mais próxima da nossa localidade. Mas são essencialmente pessoas do concelho. E é possível que não estejam pior, eu, porque, como já há pouco disse e volto a repetir, eu fiquei maravilhado com as vossas instalações. São muito agradáveis. Na altura natalícia também tem um toque natal. Pois, sim, mas não é só o toque natal. Portanto, a ambiência também conta. Sim. De facto, tem. Eu fiquei, pronto, eu vou a muitos lares, visito muitos lares, mas quero lhes dizer que, de facto, acho que é uma coisa extraordinária. Os senhores títulos. É verdade, porque não somos nós a elogiar as nossas instalações, mas só aqueles que nos visitam. E foi interessante que quando se andava na decoração a pôr os cortinados, foi feita por uma empresa cortinados. Montava cortinados, sim. E a senhora, que eu já conhecia, quando ligava em primeiro, veio depois, o dia que veio instalar, os cortinados, quando eu chego ao pé dela, diz assim: olha, posso se orgulhar de ter aqui um dos melhores. Um dos melhores lares do país, que eu conheço de norte a sul, dezenas deles, ainda não vi nada que se compare ou vocês aqui têm parabéns. Sim, sim. E realmente foi. Acredito que sim. Pela parte que eu vi, eu acredito bem que a pessoa estivesse a dizer a verdade. Senhores Titos, há pouco a doutora Anabela disse que vocês têm uma lista de espera. Qual é o critério que vocês utilizam para a admissão dos utentes? Uma vez que são vários, tem que estar a lista de espera, é pela ordem de chegada, é pela ordem dos mais carenciados. Como é que vocês fazem isso? Normalmente é pela ordem de inscrição, não é? Neste, há pouco também falou do apoio, que são 23. São todos aqui da... Todos. Todos. É assim, nós todos da Avô? Sim, todos da Avô. Nós temos uma área geográfica que, por uma questão ética, não devemos ultrapassar, não é? Porque não é que não tínhamos já tido alguns contactos daqui, freguesias limites aqui que se juntam à freguesia da Avô, próximas, que já solicitaram o nosso apoio, mas nós, é claro, que circunscrevemos o apoio especialmente à freguesia, não ultrapassamos o limite da freguesia. Temos as quintas, tem vários locais, Avô, tem várias quintas, nós estamos a apoiar algumas delas que são bastante difíceis de acesso. Não é fácil apoiar estes idosos isolados que temos em quintas, que ainda vão fazendo alguma resistência e que seriam prioritários numa questão de admissão em lar, porque estão realmente isolados e é urgente uma intervenção, mas que ainda vão resistindo, são os eternos resistentes, mas que apoiamos em serviço domiciliário que fazemos a higiene, que tratamos de roupa, que vamos diariamente, somos um bocadinho quem vai dando conta de algum estado mais agravado de saúde, infelizmente, e participamos à família e acompanhamos, inclusivamente em termos de enfermagem e médico, neste momento. Esse critério de facto de não quererem invadir as zonas dos outros, eu creio que é boa, portanto... É uma questão ética. É uma questão ética, exatamente. Claro. Até porque eu costumo dizer, as instituições fazem bem, não fazem concorrência. Claro, e acho que não há necessidade. Eu tenho conhecimento de alguns casos em que as pessoas invadem as zonas dos outros, quer dizer, até na impressão que andam a vender cerdinha ou caramba. Eu acho que se tivermos que melhorar, melhoremos aquilo que estamos a fazer, em vez de estarmos a querer mais. Não é? Tomarmos nós às vezes resposta para aqueles que temos. E às vezes alargar mais a resposta ainda, quanto mais ainda irmos buscar situações, não, acho que isso não se deve fazer. Quando o sol sobe no céu, chegam aos jardins velhos honoráveis presidentes dos bancos de pau de mel, analisam movimentos, conferem as florações, medem o canto das aves, dão vala às estações. Não há nada no universo que aconteça sem o não, sem o sim dos velhos do jardim. E depois chamam os pombos, pão e milho dão festim, e os pombos falam com ele na língua dos querubins. Quando a tarde se despede, voltam de novo a ser velhos, seguem o rastro do sol num lago feito dos pés. Thank you. velhos do jardim. Não há nada, nada no universo que aconteça sem o não e sem o sim. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ou em radionova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, Sr. Aristides Gonçalves, e a Doutora Anabela Veloso. Estamos a conversar das várias atividades desta instituição, temos estado já a conversar, já falámos delas. Vamos falar também das dificuldades de algumas IPs e da contração que a Segurança Social pretende fazer nas coparticipações. Analisaremos a violência que é exercida das formas mais variadas sobre o idoso, sendo considerado Portugal um dos 5 países da Europa que pior trata os mais velhos, face a um estudo da ONU em que muitos idosos são tratados sem respeito, sem caridade, sem dignidade e como crianças. Dedicaremos uma boa parte deste programa ao Serviço Social, tendo em conta que 2012 foi o ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações. E Portugal é um dos países mais envelhecidos, com quase o triplo dos valores que a OCDE considera para que o país assim seja considerado. Conversaremos também de algumas doenças que eventualmente seriam retardadas se os nossos neurónios estivessem mais ativos. Por isso, uma das chaves de sucesso é manter intelectualmente ativas as pessoas. Por fim, analisaremos as palavras de 26 ao visitar um lar, afirmando que o ideal é que as pessoas permanecessem na sua própria casa tanto quanto possível e que a qualidade de uma cidade e de uma civilização avalia-se pela forma como os idosos são tratados e pelo lugar que lhes é reservado na vida em comum. Sr. Aristides, Doutora Anabela, temos estado a falar do apoio domiciliário, um serviço de facto mais dedicado àquelas pessoas que vão estando ainda em casa e que ainda têm capacidade para fazer a sua vida, ainda que de uma forma também limitada. Aqui na região, aqui na zona de Avô, há muitas pessoas a viver sozinhas ou não? Sim. É geral, não é? Precisamente em quintas. O que nos mete um bocadinho de... Mais respeito, e fazemos questão de passar diariamente para que nos possamos aperceber que alguma coisa... E, aliás, as próprias idosos têm o nosso contacto. Mas o que isto é relativo, não é? Porque muitas vezes, se acontecer alguma fatalidade, é claro que nem conseguem encontrar o telefone para nos contactarem. Por isso é que nos metem um bocadinho mais de... Nós respeitamos muito as famílias, não é? Mas acho que... E vamos respeitando os próprios idosos que vão resistindo à ideia de entrada em lar, porque realmente o lar, neste momento, para eles seria, sem dúvida, a resposta mais apropriada, porque estarem num sítio onde estão, sem condições, à mercê de algumas situações que vão acontecendo pelo nosso país, que é o assalto a idosos. Quer dizer, eles estão um bocadinho desprotegidos, mas pronto, eles vão pensando que as coisas acontecem sempre aos outros e vão protelando cada vez mais a entrada em lar, não é? Doutora Anabela, o serviço de apoio domiciliário que prestam, portanto, é todos os dias, inclusive aos domingos? Inclusivamente ao sábado e domingo, feriados, todos os dias, sem exceção. Portanto, levam as duas refeições, possivelmente, levam o correspondente às duas refeições? Nós passamos, há famílias, há tipologias diferentes aqui no apoio domiciliário. Nós temos famílias que passamos de manhã para dar o pequeno almoço, para fazer a higiene da manhã. Há famílias que levamos apenas o almoço, há famílias que passamos de manhã, levamos o almoço, levamos o lanche, trazemos a roupa, fazemos a higiene da casa. Quer dizer, é um bocadinho de acordo com as necessidades que a família nos coloca e das circunstâncias em que se encontram os utentes de apoio domiciliário. Pronto, e o apoio domiciliário permite, de facto, toda esta variedade? Claro, está de acordo com o que eles desejam? Claro, nós temos um dia por semana em que o enfermeiro faz a visita domiciliária, que faz uma triagem de cada situação. O enfermeiro também vai... Sim, nós vamos à quinta-feira, todas as quintas-feiras, o enfermeiro anda na rua e faz o circuito do apoio domiciliário integral. Portanto, faz uma triagem das situações e devo dizer-lhe que foi numa destas visitas que nós tivemos uma situação muito complicada, em que estava iminente uma amputação do membro inferior, se não fosse detectada a tempo. Inclusivamente, o utente em causa permaneceu 2 meses e meio no lar, onde foi tratada diariamente pelos cuidados de enfermagem, onde se com algum orgulho nós dizemos que evitámos aquela amputação. Uhum. Portanto, a própria família já estava desesperada. Esta idosa foi encontrada nessa quinta-feira dessa visita, numa situação que ela omitia, andava algum tempo a omitir, e que nós demos conta e felizmente conseguiu-se ultrapassar com algum sucesso. Para nós é um motivo de orgulho, são estes casos. Sim, sim, sim. É isto que dá felicidade. Porque não basta vender, não é, quer dizer, mas isto claro, é este importante. Trabalho que nós é, que nos orgulha, é verdade. Sim, sim. Teleassistência, vocês não têm ou têm? Nós não temos teleassistência, embora tínhamos tido há pouco tempo uma formação onde foi adiantada alguma intenção. Aguardamos na expectativa de que possa vir a ser desenvolvida alguma situação. Nós aderimos com certeza. A doutora Anabela, pouco não. Portanto, não foi assim demasiado claro, mas pronto, mas, eu volto à mesma situação. Sim. Portanto, em face do que nós estamos a ver, infelizmente, por todo o país, em que as pessoas morrem em casa e ficam vários dias que ninguém tenta, e que vocês disserem muito bem que passam por aquelas quintas até para ver como é que as coisas estão. Exatamente, o que é muito bom. Agora, face a estas situações que vão aparecendo pelo país, uns que já morreram 8 dias, outros que já morreram há meses, outros que se calhar já morreram há anos, e o que é que se poderia fazer? Não estou a referir-me concretamente à avó, mas o que é que as instituições, eu refiro-me às instituições porque não estou a ver ninguém a não ser as instituições a olhar por esta situação. Eu não sei, eu acho que nos nossos meios, as instituições, os meios são mais pequenos, e eu devo dizer-lhe que aqui qualquer coisa que se passa com o idoso chega-me a mim, ao meu pessoal que trabalha, à minha equipa que trabalha comigo. Eu penso que naqueles meios maiores, cidades, isso torna-se muito mais difícil, porque sabe que as instituições lidam com centenas e centenas de utentes e as pessoas são muito mais que elas cuidam do que estas instituições que estão no meio rural. Nós aqui, felizmente, é quase como uma família. A comunidade é pequena, sabemos o que é que se passa cozinho, acabamos por saber que o idoso lhe deu a cabeça, que lhe deu o dedo, e acabamos por estar lá, percebe? Eu acho que o atendimento é muito mais personalizado, é muito mais humano, é muito mais familiar. Os meios, naqueles meios maiores, eu acho que é tudo tão mais impessoal, é tudo tão mais distante, os afetos não se chegam a instalar. Nós aqui conhecemos os nossos idosos, eu acho que somos a segunda família para eles. Eles estão à nossa espera já. Eu lembro-me que as das quintas estão nos balcões à nossa espera, cada vez que a gente passa estão sentados à porta. Quer dizer, imprimiu-se um ritmo e eu acho que isso é saudável, de que eles habituaram-se a ser visitados por nós. Talvez seja um fator de segurança, porque mesmo que queiram transmitir alguma coisa, sabem que naquele dia nós vamos lá. Portanto, essa proximidade talvez não seja possível naqueles meios maiores, em que não se chega a estabelecer esta questão dos afetos, de que nós conhecemos os filhos, conhecemos os tios, os primos. Pronto, acho que felizmente os nossos idosos no meio rural estão muito mais bem acompanhados. E essa é a realidade do país. Por isso é que numa zona grande, quando um idoso é encontrado falecido em casa, eu acho que aqui na nossa zona isso poderia acontecer, mas ele de certeza absoluta que de uma passagem para a outra não iriam estar mais de 10 horas. Portanto, porque nós passamos todos os dias e daríamos conta logo. Claro, e vamos tentando saber se há dificuldades, que a gente não tenha conhecimento. Pois, é diferente. Aliás, quando falava do aspecto dos afetos, eu estava a pensar que, creio que foi o presidente da ZIPS, o padre Meia, não tenho certeza, mas que disse, era bom que as conferências de São Vicente Paulo e também a Caritas dessem uma volta. Mas isto não é fácil. Em Lisboa, em Porto, claro que não, outras cidades, claro, quer dizer, não. Cada prédio é uma localidade. Sabe que há dias relativamente a estas questões, porque a gente vai ouvindo as notícias e claro, está sensível aos meios de comunicação, e eu falava com os meus idosos, porque estas coisas também às vezes aflorando-se faz-lhes ter um bocadinho a perspectiva de que há pessoas piores do que eles, porque há aquela tendência em lamentar-se, e às vezes a gente vai buscar estes exemplos para os confrontar um bocadinho de que a realidade é tão vasta e tão cruel. E um dia destes eu falava na realidade que está a passar nos últimos dias sobre a situação de alguns idosos. E eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, ainda no sábado dizia, se fosse possível eu ia-os buscar todos, punha-os lá no sótão, pelo menos eles podiam dormir no sótão, mas eram bem tratados. Não é? Pelo menos comiam uns bolinhos de mugango e umas douradinhas. Ai, isso é verdade. Sabe que o lar, felizmente, mesmo para aquelas pessoas que são da comunidade, já é um bocadinho de referência. E num dia destes, eu dou este, tenho falado nela algumas vezes, eu tive uma idosa que se sentiu mal numa quinta, sem luz, sem água, completamente perdida aqui numa encosta de avô, e que à uma da manhã se sentiu mal e conseguiu ter pernas para chegar ao lar para pedir socorro. Não foi à família, foi ao lar. Sabe o que é que isto significa para nós? Na segunda noite, consecutivamente, logo seguidamente, ela teve o mesmo sintoma e às 4 da manhã ela pediu guarida no lar, e então à terceira noite ela ficou no lar. E na terceira noite já não aconteceu nada, na quarta também não, e não voltou mais a acontecer, felizmente, porque ela estava em risco de ser feita uma intervenção cirúrgica. Portanto, ela pegou já a chover, assaltada por cães que ela foi. Repare que ela pediu socorro ao lar e tinha familiares. Isto é muito gratificante, sabe? É gratificante, é muito bonito, doutora Anabela. Pronto, é a terceira vez e espero que não seja mais de uma que eu não volto a falar. Portanto, eu gostei das instalações do lar, mas também tenho que dizer, e acho que o bem é para se levar, não tem que se esconder, porque, quer dizer, a forma como falam, o entusiasmo como falam, acho que põe muito humor nesta situação dos utentes. Isso fica-lhe muitíssimo bem e isso, de facto, é extraordinário. Nada se perde, e então quando estas coisas são feitas com os olhos em Deus, porque nada acaba aqui. Portanto, é um dia vamos lá encontrar o bem ou o mal que fizemos. E portanto, eu acho que isso sabe é fácil. Eu estou à espera de ganhar umas azitas, sabe? Eu estou à espera de ganhar umas penitas a mais para subir ao rápido. Pode ser que fique umas asas mais fatigudas para subir mais rápido. Ah, chega lá primeiro. Você chega lá depois de mim. Não, não, não. Não quero que você lá assim, muito fiel. Mas olha, você falar em Deus, pode ter a estrela tudo uma coisa. Eu se me agarrei a isto tudo, com a vontade como me agarrei, foi precisamente porque sou católico praticante e vivo estas coisas, sempre vivi desde miúdo, sempre fui criado com gente que me ensinou que os valores, os valores, isso mesmo. Isso é muito bonito. Aliás, eu vi que isto não significa que seja muito profundo, mas de alguma forma também confirma o que nós estamos a dizer. Eu vi que na sua casa tinha pendurado um estandarte com o Menino Jesus. Não é isto que nos dá fé, não é isto que nos... Mas é diferente. Quer dizer, uma coisa é a gente meter o estandarte com o Menino Jesus. Isto é de um católico. Outra coisa é meter um boneco made in China, que não tem nada a ver com o Natal, que não tem nada a ver connosco, somos católicos. Portanto, por isso acho que sim. Todos te querem bem, mas tu não. Todos te querem tão bem, mas tu não. Eu vou estar aqui para quando tu não quiseres ouvir, vou estar aqui por tanto. Quando não tens ninguém, aí eles estão e querem-te tão bem. Mas tu não. Eles vão estar aqui para quando tu não os quiseres ouvir. Eles vão estar aqui, portanto. Eu não quero ver o mundo inteiro, pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho, sinto-me assim. e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim, para mim. Vai sorrir para mim, para mim, para mim. Quando é que vai sorrir para mim, para mim, para mim? Quando é que vai sorrir para mim? Oh, não, não, não. Com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2 ou em radiobonova.com, ao domingo, às 9 e à segunda-feira, às 19. Hoje temos connosco o Sr. Presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda da Avô, Sr. Aristides Gonçalves, e a técnica de serviço social, Doutora Anabela Veloso. Estamos a conversar, ou já conversamos, das várias instituições, dos utentes, dos funcionários e dos acordos desta instituição. Falaremos das dificuldades de algumas IPs e da contração que a Segurança Social pretende fazer nas comparticipações. Queríamos analisar ainda a violência que é exercida das formas mais variadas sobre os idosos, sendo considerado Portugal um dos 5 países da Europa que pior tratam os mais velhos, façam estudo da ONU, em que muitos idosos são tratados sem respeito, sem dignidade, sem caridade e como crianças. Estamos a pensar também dedicar uma boa parte deste programa ao Serviço Social, tendo em conta que 2012 foi o ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade social entre gerações, e Portugal é um dos países mais envelhecidos, com quase o triplo dos valores que a OCDE considera para que o país assim seja considerado. Gostava também de conversar sobre as doenças que eventualmente seriam retardadas se os nossos neurónios estivessem mais ativos. Por isso, uma das chaves de sucesso é manter intelectualmente ativas as pessoas. Por fim, e se o tempo permitir, analisaremos as palavras de Bento XVI ao visitar um lar, afirmando que o ideal é que as pessoas permanecessem na sua própria casa tanto quanto possível e que a qualidade de uma sociedade e de uma civilização avalia-se pela forma como os idosos são tratados e pelo lugar que lhes é reservado na vida em comum. Entramos na parte final do nosso programa. Esta parte já é mais pequena do que as outras, por isso vou anunciar os vários itens que tinha aqui para falar neste programa. Já comecei a pôr dúvidas se falamos, se conseguimos arranjar tempo. Portanto, eu estou mesmo a ver que hoje não vamos conseguir falar disto tudo, mas eu depois faço-lhes um convite para falarmos outro dia, para continuarmos esta conversa, porque certamente não vamos ter tempo para desenvolver. Nomeadamente, eu tinha dito que tinha aqui uma conversa prolongada para ter com a doutora Anabela, atendendo a que 2012 foi o ano que foi, mas tudo isto começa a ficar muito apertado. Vamos ver até onde é que vamos chegar e depois logo veremos o que é que devemos dizer aos nossos estimados ouvintes. Senhores Estidos, o Estado diz que não pode ser a primeira fonte de apoio das IPs. Como é que vão resolver essa dificuldade, porquanto os utentes continuam com reformas muito baixas, as famílias estão com dificuldades, isto creio que vai ser uma complicação para algumas IPs, se de facto eles não continuarem a participar devidamente. O que é que lhe parece? Não assusta por enquanto isto? Eu, pelo menos, não me queria assustar com isso. Aliás, penso que não é de concreto ainda nesse aspecto. Só. Agora, eu acho que se o Estado se demitir do apoio às IPs, Deus nos livre. Então é uma catástrofe que nem é bom imaginar. Nem é bom imaginar. Eu costumo que das 3 mil IPs, e nestas 3 mil IPs eu considero os 400 misericórdias, que 400 IPs nas quais também podem estar misericórdias, poderiam vir a encerrar por motivos económicos. Isto, de facto, seria uma tragédia muito grande, porquanto o Banco Alimentar diz que já não tem capacidade para ajudar mais pessoas. A Caritas diz que não tem capacidade para ajudar mais pessoas. E depois nós verificamos o que foi dito há cerca de 2 semanas, em que uma central sindical dizia que em 2013 poderia ser um ano em que houvesse mais fome. É claro que o Presidente da União das Misericórdias e o Presidente da União das IPs vieram pôr um bocadinho de água na fervura e disseram que isto era por motivos políticos e tranquilizaram as pessoas. Agora, a verdade é esta, quer dizer, se de facto o Estado se admitir, não digo na totalidade, mas um pouco nas coparticipações, isto pode trazer problemas, porque as próprias IPs podem não ter depois capacidade para ajudar. Não sei se... Claro, nós neste momento estamos com 4 apoios gratuitamente. E o que para nós no nosso leque de apoios já é significativo. Lar gratuito não paga absolutamente nada, 2 situações também. A instituição está a assumir os encargos na totalidade, neste momento com 4 apoios domiciliários e 2 utentes em lar. Mas o que se há de fazer? Não há recursos familiares, as pessoas estavam na rua. Eu acho que somos todos humanos, temos que começar a acolher um bocadinho, independentemente. Já estou, como eu dizia ao Sr. Astides, olha, a panela acrescenta-se, não se dorme melhor, dorme-se pior, mas pelo menos quentinho e com a barriga cheia dorme-se. Quer dizer, estamos a começar a partir para situações extremadas, mas estamos cá, olha, para o que der e vier, enquanto pudermos. E o Estado a ajudar, realmente, porque é importantíssima a ajuda para nós podermos continuar a ser solidários para com quem tem menos, não é? Doutora Anabela, tem-lhe surgido, assim, que tem-lhe se apercebido de casos de fome aqui? Não, por enquanto não. Aqui, não. Como disse há bocado, ele sabe que aqui nós pomos a mão e vamos protegendo. Sim, sim, sim. Sabemos de um caso, ainda um dia destes falávamos num caso em que vamos ter que ir às prateleiras do nosso economato, porque não foi prevista. Sabe que nós temos anualmente o PCAC, que é o Banco de Ajuda Alimentar, para o qual propomos algumas famílias, mas sabe que estas situações de desemprego começaram a brotar e começaram a aparecer os novos necessitados, e claro, não foram contempladas, mas vamos ao economato e tiramos umas peças e fazemos um cabaz, e estamos a começar a ajudar famílias que até aqui não tinham tido necessidades, mas que estão a aparecer e que nós já conseguimos identificar, e vamos começar a ajudar. Olha, vamos começando a tapar um bocadinho na medida do possível, para que as pessoas não fiquem tão expostas consoante estão as famílias, não é? Porque vamos tentando ajudar dentro do possível. Senhores Tidos, é isso? É assim que tem que se ajudar? É isso. Portanto, quem está à frente das instituições tem que ter sensibilidade. Ah, é. Pronto, não tenha dúvidas. E tem que se ajudar. Os tempos são difíceis. Estar à espera para ajudar, porque as situações são urgentes, portanto, temos que avançar para elas e não as deixar cair. Um dos casos, veio um destes dias, um dos casos que a outra Nebra está a referir, veio ao meu conhecimento um destes dias. Não é que ele esteja desempregado com o marido, lá, com o chefe da casa, está a trabalhar, só que a empresa já há 3 meses que não lhe paga o ordenado. Pois é, não tem rendimentos. E depois, olha, tio, pois. Temos que dar uma ajuda. Pois é, é muito complicado. Doutora Anabel, aqueles casos de pobreza envergonhada, tanto aqui o maior é pequeno, também surgem, também aparecem, já existem, ainda não existem. Sabe que aqui nós desenvolvemos um contacto tão próximo que, e as pessoas criaram o à vontade, quando precisam, pedem. E por um meio ou por outro, se não nos chegam pessoalmente, mandam recado, entre aspas. Está a perceber? Portanto, as pessoas têm essa facilidade de nos fazer chegar alguma informação, e até porque o nosso grupo de trabalho é tão grande que, de uma forma ou de outra, também se encarrega de nos ir fazendo chegar algumas informações mais ocultas. Portanto, nós vamos mantendo essa proximidade e, sempre possível, vamos procurando. Eles não nos procuram, nós vamos ao encontro deles. Sim, senhor. Pronto, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou-lhe colocar talvez a última questão. Acho que eu vou dirigir aqui mais à doutora Anabela, que é a seguinte. A ONU diz que 39% dos idosos portugueses são vítimas da violência. Esta violência não significa, portanto, pancada, não é? Portanto, violência psicológica, sim, claro. Sim. E Portugal está entre os 5 piores países da Europa que pior tratam os mais velhos. Que comentário é que isto lhe merece? Mas sabe que pior do que isso é o meu receio de que os tempos que aí venham ainda agravem esse número e essa percentagem de disparo. Porque se já chegámos a essa conclusão, imagino só com as nossas famílias a viverem momentos de crise em que se veem obrigadas a absorver os nossos idosos para tratarem deles. Eu acho que o meu receio reside aí. Eu há bocado falava no Senhor Papa e eu lembro-me que é preferível uma instituição destas, um lar, do que uma má família. Com certeza que os tratam. Não estou a falar no geral, estou a falar se calhar no meu, nos nossos do concelho que tenho, que conheço, que se calhar é uma alternativa, é um mal menor. E eu penso que os momentos de crise em que as famílias que também estão a sofrer pressão psicológica não estejam em condições para elas poderem também dar o apoio necessário aos nossos idosos. Sim, senhor. Pronto, eu... O tempo está... Realmente não temos mais que um minuto. Não sei se... sei lá. Eu sugeria o seguinte. Portanto, isto ficou longe do que eu anunciei. Nomeadamente com a doutora Anabela, gostava de conversar um bocadinho. O senhor gostou, foi muito de estar a falar connosco. E agora estou a tentar marcar outra entrevista de manhã. Eu queria despedir se depois, daqui por uns dias, continuamos esta conversa. Eu ainda vou pensar e fazer isso. Eu vou pensar. Tem que ser muito bem pago esta entrevista. O que é que acha o presidente? As pessoas pagaram. Mais ou menos lá sem ele. Não é? Não, porque nós é que fazemos a propaganda. Não, a gente não se vende por qualquer coisa. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser. Obrigado, boa tarde.